Woman in a dandy station, moment who original ran, subside from what nigga, yeah, production, the one production again. Listen up, heard up, now funk. Yeah, agulha no toca-disco, som que rasga ouvido, disfarça esse beat, é mais som do Rodrigo. Eu não vou me explicar muito, quem dá muita ideia deve, me identifico, então sujeira só observe, coração em brasa pelas ruas de São Paulo. Sofrimento é o mesmo, então deixa que eu mesmo falo. De ontem pra hoje, do barro pro assalto, de 155 a mão armada, o assalto. Sobe pro palco, comigo todas as emoções, desilusões, decepções, vem pras canções. E muda o clima, não se previna com vacina, que é medicina, não explica ruim que vacila. Cê sempre oscila, ninguém acerta a previsão. Se hoje te chamo de mano, melhor te chamar de João. Faz um favor pra nós, então que é fácil do cê ver, que eu não tô de bobeira, porque eu não voto em você. Na frente cê que sabe, não olha pros que late, tema os que matem e desejam sua carne. Vários vampiras solta só, tão no aguarde de brindar com teu sangue num domingão à tarde. Prendele my heart, my mind, my conscience. Prendele sometime me rock, I rock for you. Prendele we are, prendele road the boy. From the original to and even all the joy. Went out the light, but the way to Babylon. Went out the truth, it's time to come in champion. Yuppie, I'm a friendele, take away, I'm a friendele. What the one a real man, a false, I was friendele. A humildade se esconde, o orgulho é dominante, o gelo te consome. Cê manda ver, falando mal dos amigos. Agora cê é o motivo de ninguém andar contigo. Vem, amizade fraternal, pra mim foi fundamental. Distingue quem é real, meu som é como na cara dos paga-pau. É, cê se ligou que os manos não brinca em serviço. Não suportou quando a gente lançou nosso hino. Me ignorou e falou que não tinha sentido. E me julgou quando ouvi com a boca no litro. Me ofendeu, hoje se arrependeu. Cuida que é seu e óbvio não se corrompeu. Se escondeu quando a verdade apareceu. Não se julga um livro pelo que não se leu. Prendele my heart, my mind, my conscience. Prendele satire, rock and rap for you. Prendele we are, prendele roll the boy. From the original to enemy of the joy. Went out the land, but the winter Babylon. Went out the roofies and become a champion. Yabby, I'm a friendele, nigga, I'm a friendele. What the one that real men of us, I was friendele. Prendele my mind, prendele my soul. Prendele my life, prendele conscience. Prendele my letter, sound like a word. Happy Bobby Friendele, brought the rock and flow. Mind, soul, live, conscience. Let the light of world for pay attention, rock and song. Mind, soul, live, conscience. Let the world for pay attention, rock and song. Prendele my mind, prendele my soul. Prendele my life, prendele conscience. Prendele my letter, sound like a word. Happy Bobby Friendele, brought the rock and flow. Mind, soul, live a conscience. Let the world for pay attention, rock and song. Mind, soul, live a conscience. Let the world for pay attention, rock and song.